enchente. Uma avalanche de lama e pedras arrastou casas e soterrou moradores. Muita gente perdeu roupa, móveis, objetos, tudo. Pegou tudo que eu tenho sem nada. Muito difícil, muito esperto. Quando não queremos que alguém entre, chuvas derrubam portas em forma de enchente. Olhar vazio que assiste a enxurrada, levando tudo que sempre foi chamado de nada. Antes fosse só bens materiais, centenas de corpos entre as águas como grãos de pó, misturados entre sangue, barro, lama, lixo. Creio que não exista final pior. Sem tempo de socorro, o preço é 7 palmos de terra pra quem passa a vida trepado nos morros. Cenado em férias, lugares aguardam verbas incertas de quem em casa cuida melhor do cachorro. Descontente, aumento salarial, assiste o lamaçal, nossa tela de 50 polegadas. Moro num país tropical, em fevereiro tem carnaval, mas em janeiro temporal mata. Vejo os jornais, penso nas crianças. Meu Deus, eu sinto o gosto da lama na minha garganta, me imaginando daquele outro lado. Não existe cena pior que imaginar um berço soterrado. Pior de tudo é saber, daqui um ano eu vou ver tudo de novo. Avenidas virando represas, revolta da natureza. Talvez apocalipse, não sei, mas que isso é descaso, é uma certeza. Entendo menos quanto mais eu reflito. O Brasil é tão grande porque moramos em lugares de risco. Porque que as multinacionais não se uniram pra levantar verba pra ajudar esses locais? Mas pagam milhões de reais mensais pra craque da bola no fim da carreira, que nem brilha mais. Prevenção só se pra Copa de logo mais. Importante que chacinas naturais anuais. Vai, enquanto a chuva cai, conto sonhos arrastados no meio da enchente. Vai, espero que não seja forte ao ponto dela conseguir me arrastar. Se Deus derrama a gota de uma lágrima, o mundo se afoga em um minuto. Queria exagerando agora, que a tempestade fosse no meu copo d'água, não lá fora. Queria não ter presenciado na tela do noticiário meu povo em meio à garganta do diabo. Queria que a chuva de verão trouxesse a sensação de frescor, alívio, não de dor. Sem arco-íris, sol vermelho, vejo a cidade e as pessoas dentro de um liquidificador. Goteira enche baldes e água fria esvazia os corações. Erosão no sorriso que regia nações. Todo verão, todos verão, mais milhões pondo a culpa em Deus. Mas quem são os reais vilões? Mais razões de fato, só que consciente. Aqui é um adjetivo similar a chato. Descaso, desacato, outro dilúvio a natureza propôs. Mas o homem não cumpriu o trato e o contrato foi quebrado. Com tratores chegaram, todo verde foi queimado. Você foi avisado pelo furacão Katrina, tsunami, jogando qualquer discurso da ONU numa latrina. Olha pro Brasil, um país tropical, nem imaginam esse mal sem dimensões. Minha cidade não foi planejada, mas coincidentemente eu nunca vi uma enchente derrubando mansões. Ai. Vai, enquanto a chuva cai, conto sonhos arrastados no meio da enchente. Vai, espero que não seja forte a ponto dela conseguir me arrastar. Se Deus derrama a gota de uma lágrima, o mundo se afoga em um minuto. Queria que a chuva de verão trouxesse a sensação de refrescância e não de dor.